Vou dar um exemplo para vocês. E eu vou mostrar para vocês que a palavra de Deus continua a existir e a fazer prevalecer o que ela declara. Para isso eu vou entrar aqui num quarto ponto. A palavra de Deus tem um poder permanente e transformador. Repita comigo, a palavra de Deus tem um poder permanente e transformador. Então, se a palavra de Deus um dia disse, é porque isso continua a ser proferido no reino do Espírito. Há no universo uma palavra de Deus como algo latente, né? Aqui, pairando por sobre a existência de todo o universo. E por isso ela é permanente, ela continua tendo um poder transformador. Vou te dar um exemplo. Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus disse: tu és pó, e ao pó tornarás. Deus precisa dizer toda vez isso outra vez? Está dito. É por isso que as pessoas morrem. Porque Deus diz. Ela tem um poder permanente, um poder transformador, duradouro, eterno. O que Deus disse, ele não volta atrás. Entende? Deus não soluça a palavra. Deus não engole. O que está dito, e é duradouro, é permanente. Por isso continua a morrer gente. Ele disse lá em Gênesis 1, 28, ele disse para o homem: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Deus precisa repetir essa frase? Nasce gente, porque Deus disse que ia fazer assim. Porque Deus disse que isso ia acontecer, isso continua a acontecer. Então, existem vários outros exemplos que a gente vai ver na palavra, que tudo o que Deus disse continua dito. É como um decreto acima do universo, dizendo: vale esta lei enquanto e depois que o mundo acabar. Vale, porque Deus é de eternidade a eternidade. Antes das coisas serem, ele é um Deus, um ser incriado. Ninguém criou Deus. Então, quando ele disse, e até quando existir ou passar de existir o universo, é, a palavra dele é duradoura. Então nós podemos concluir, a palavra de Deus tem um poder permanente e transformador, ela continua transformando. O que ele disse há 6 mil anos, continua sendo palavra proferida, decreto válido, e continua a produzir segundo a espécie que Deus falou que produziria. Precisamos acreditar. Gente, se vocês não entendem, não creem nisso, a vida cristã sua é vã, é pó, é nada. Eu preciso crer no poder restaurador de ressurreição da palavra de Deus. Se eu não creio na ressurreição, eu não